A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Elemento de canto más grande para ciegos en Guatemala. Llega el tiempo de un reencuentro de unidad internacional. ¡Que se escuche el grito de hermandad! La Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte, ACC de Guatemala, te invita a vivir el cuarto Festival Internacional de la Canción de Personas con Discapacidad Visual. Contando con la participación de artistas de toda América Latina, quienes expondrán sus talentos artísticos en las categorías folclórico y popular. No te lo pierdas por esta emisora perteneciente a Radio Corporación Hispana, RCH. Todos los derechos reservados. ACC de Guatemala 2012. Café Brasil, con Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, eu ando achando que tem alguma coisa esquisita acontecendo no mundo. Todo mundo fala de liderança, estuda liderança, copia liderança, mas para onde a gente olha, o que falta é liderança. Pois é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje, que é um tremendo jabá. Para começar, uma frase do político norte-americano Henry Kissinger. A tarefa do líder é conduzir as pessoas de onde elas estão para onde nunca estiveram. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E o programa de hoje chega até você com o apoio de quem sabe que a cultura ajuda muito quem quer ser líder. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e descubra um mundo onde a riqueza não é o dinheiro. E o exemplar do meu novo livro Diário de um Líder vai para o André Mazeto, que comentou o programa Esfriando o Aquecimento Global. Eu vou trazer o e-mail do André e fazer uma discussão um pouco longa aqui, que é para botar os pingos nos is de uma forma definitiva. Vamos ali. Caro Luciano, desta vez eu tenho que discordar de você. O Lovelock é o mesmo cara da teoria de Gaia e agora vem dizer que o aquecimento vai acabar com a Terra? Francamente, não dá para confiar. O problema é que o cara é famoso, então todo mundo acredita nele. Outra coisa, esse climatologista da USP também é um cara que foi desacreditado pela comunidade científica. O cara foi no Jô e só ficou falando que nada existe. Tudo bem expressar a sua opinião, mas então prova, meu querido. Ficar especulando é fácil. Me mostre estudos que digam isso, aí a gente começa a conversar. O cara falou que o efeito estufa não existe. Pois bem, se o efeito estufa não existisse, nós não estaríamos aqui. Na verdade, não haveria vida na Terra. Se o CFC não interage com o ozônio, teve só um Nobel desperdiçado pelo meio do caminho. Se você quiser ver se esse cara é bom mesmo, dá uma olhada no currículo dele e vê quantos artigos científicos e não de jornal ele tem publicado. Colocar a culpa no capitalismo é fácil. Desde que o capitalismo existe, fazem isso. O governo do Bush foi financiado pela indústria petrolífera. Cientistas, inclusive os da NASA, foram proibidos de mostrar seus resultados, provando o aquecimento durante o governo desse ignorante. O engraçado é que o cara que não acredita no aquecimento global se vê como um portador da boa notícia. Ele é um otimista. E os que estudam isso e levam a sério são influenciados pela mídia, ligados ao capitalismo e etc. Já cheguei a ouvir que o dióxido de carbono é bom para as plantas, então vamos deixar do jeito que está. Para mim, isso não é ironia, mas sim humor negro. Você tem milhares de cientistas sérios para citar e cita esses fanfarrões, Luciano. Eu acho que foi meio tendencioso esse podcast. A mudança aconteceu desde o início da Revolução Industrial e vem acontecendo lentamente. É só ler artigos científicos e não de jornal para ver os milhares de trabalhos que provam o aquecimento global. Isso é chamado em ciência de convergência e Darwin explica. Não foram os 2000 cientistas do IPCC que chegaram à conclusão do aquecimento global. A mídia, o jornal, televisão, etc., vive de polêmicas, então tem que criar polêmicas. E nem sempre ela é isenta, você deve saber disso melhor do que eu. No mundo científico, se existe uma polêmica, ela deve começar nos artigos científicos técnicos e não na mídia. E eu posso te garantir que essa polêmica não existe na ciência. A temperatura aumentou 0,8 graus centígrados em média no planeta. Aí você pode me dizer, só isso? É pouco. As pessoas se esquecem que 70% do planeta é oceano, e isso é uma média. Tem lugares que estão aquecendo e lugares que estão esfriando. Se você tirar os humanos, o planeta deveria estar entre 0,5 a 0,8 graus centígrados mais frio. Isso não está escrito no jornal. Está em artigos científicos sérios, como os dos ciclos de Milankovitch, que explica períodos glaciais. O próprio Milankovitch fez um estudo na década de 70, levando em conta o balanço de radiação solar, e chegou à conclusão que a mudança de temperatura só poderia ser dada por uma variável interna da Terra e não do Sol. Certeza em ciência é algo muito discutível. Porém, à luz do que temos hoje em ciência, o aquecimento global é um fato. Mas as pessoas gostam de polemizar. Um outro exemplo. Existem milhares, para não dizer milhões, de experimentos científicos que provam a evolução de Darwin. E ainda tem gente que acha que foi Deus ou qualquer outro ser mitológico que criou tudo. O planeta passa por períodos de eras do gelo. E hoje estamos no período interglacial. A minha questão é, qual será a nossa influência na próxima era do gelo? Ela vai acontecer normalmente? Não vai acontecer? Vai ser menos rigorosa? Não sou aquecimentista, mas a nossa espécie já deixou a sua marca. É só ver a quantidade de espécies que foram extintas desde que o homem começou a dominar o planeta. Nunca antes, na história deste planeta, houve tanta extinção em tão pouco espaço de tempo. Nem o asteroide que atingiu a Terra e extinguiu os dinossauros causou tanta extinção. Peço, por favor, que você pense nisso. Você falou muito de uma parte da história dos que negam o aquecimento, inclusive ironizando os que acreditam. Acho que você deveria pesquisar em artigos científicos, e não de jornal ou programas de TV, mais sobre o outro lado. Vá encarar? Um abraço. Bom, vamos lá. Não, André, eu não vou encarar. A minha opinião já está formada, eu já mergulhei profundamente nessa discussão e concluí que o problema aí não é mais científico, é de fé. É de fé. E fé por fé, eu fico com a minha fé. Primeiro, o clima muda ao sabor da natureza. O sol e os oceanos são os responsáveis por qualquer mudança que esteja ocorrendo, e o homem não pode fazer nada a respeito. Segundo, o homem só tem ação sobre o seu entorno, e seu impacto sobre o planeta é ínfimo. Um pum de um vulcão bastará para acabar com a humanidade. Terceiro, toda essa discussão científica tem o mesmo peso de argumentos para os dois lados. Me dê aí os 3 mil cientistas sérios que defendem o aquecimento global causado pelo homem e eu te dou 3 mil sérios que são contra. Meu próprio sobrinho ficou indignado com o tal professor da USP e me mandou um vídeo com um sujeito desmentindo o professor. E o que eu vi ali foi a mesma dinâmica, só que com um sinal trocado. Baseadas de informação sem provas. E suposto, eu vou reiterar aqui o seguinte, olha só. Eu sou contra os imbecis que matam animais. Eu sou contra os idiotas que jogam lixo na rua. Eu sou contra os aloprados que desmatam de forma inconsequente. E sou contra qualquer tipo de agressor ao planeta. Eu já disse uma vez, isso é um problema de imbecilidade. E eu também quero que meus netos e bisnetos vivam num planeta lindo, repleto de animais e de harmonia. Mas eu quero que isso aconteça com apenas dois pés, e não quatro, no chão. O Café Brasil é um programa de opinião. Não é um programa jornalístico que dá todos os lados e deixa que os ouvintes concluam. Nessa questão das mudanças climáticas, eu não vou perder o meu tempo defendendo o outro lado, porque eu não acredito nele. Aliás, o outro lado se defende muito bem. Além do Nobel, que você mencionou, já teve um Oscar. E quem acredita nele pode criar seu podcast e fazer a defesa. Sendo assim, eu espero encerrar aqui o tema mudanças climáticas ou aquecimento global fazendo um convite. Vamos nos encontrar daqui a 5 mil anos para ver quem estava certo, tá bom? O André ganhou um livro, pois comentou o programa. Tá vendo? Não é só quem elogia que se dá bem no Café Brasil. E que tal você ouvir o podcast Café Brasil direto de um iPod Touch, hein? Aquele aparelhinho fantástico da Apple. Quem tem um sabe do que eu estou falando. E é fácil concorrer, você quer ver? Acesse o www.facebook.com/componentesnakata, ou Nakata sempre com K, e envie um vídeo, isso mesmo, a gente mudou aqui o negócio, agora é um vídeo que você achou na internet, ou até mesmo que você filmou. Tem que ter como tema o automóvel. Pode ser engraçado, pode ser dramático, não importa. No final do mês, 3 vídeos serão escolhidos, e aquele que tiver mais curtidores vai ganhar um iPod Touch, entendeu? É só publicar um vídeo sobre automóveis e chamar os amigos para curtir. Essa promoção é da Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Eu sou um líder. Dito assim, na lata, parece arrogante, não é? Afinal, quem é esse sujeito que está se achando, hein? Eu costumo dizer que é a ocasião que faz o líder. A questão da liderança não está restrita ao mundo dos negócios, às forças armadas, ao time de futebol ou a outros empreendimentos que exigem que alguém comande alguém. Aliás, a coisa começa aí. Comandar tem muito pouco a ver com liderar. Influenciar é o termo ideal. E é impossível deixar de lembrar o velho ditado: quem tem chefe é índio. Por isso o som aí ao fundo é a Marluim Miranda trazendo a cultura indígena brasileira para nós do Café Brasil. Liderança é um atributo natural, mesmo que você passe a vida toda como um humilde empregado, recebendo ordens do chefe, talvez um dia você se case e constitua família. Então, se verá sendo o líder da sua família, dos seus filhos, promovendo uma festinha de aniversário, arrecadando dinheiro para as vítimas da enchente, organizando um bolão ou uma rifa, convidando a turma para ir para a balada ou simplesmente para jogar uma pelada no sábado pela manhã, todos esses momentos exigem alguém para exercer a função de liderança. Algumas pessoas dão a impressão de que nascem preparadas para serem líderes e outras não. Mas todas têm o potencial para liderar. A questão é como fazer para destravar esse potencial. E nada melhor que começar com um pouco de teoria, definindo o que é essa coisa chamada liderança. Olha só. Liderança é a habilidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer. Olha que legal, por falar em provocação, o mestre Lua, Luiz Gonzaga, com Provocando as Cordas, composição de Miranda Pinto, o Coruja. Essa é de 1945. Pois então, em mais de 30 anos de carreira liderando equipes, eu vi gente sair lá de baixo para atingir o topo, e vi gente sair do topo para rolar ladeira abaixo. Mas, em todos os momentos, a capacidade de liderar foi preponderante. A lição mais importante talvez tenha sido a mais singela. A capacidade de avaliar se quem lidera você está servindo como guia, alavanca e suporte ao mesmo tempo. Eu sempre brinco com jovens que vêm me pedir conselho usando o termo chefe com alguma ironia. No fim das contas, só uma pessoa pode prejudicar a sua carreira, o seu chefe. É ele quem tem o poder de elevar ou de derrubar, de inspirar ou de frustrar, de provocar ou desmotivar, de instigar ou de conformar. Por isso, fique de olho nele. Decidir rapidamente se vale a pena investir o seu tempo, sua energia e esforços no seu chefe é um dos principais parâmetros para quem quer construir uma carreira bem-sucedida. Se o seu chefe é um pocotó, caia fora, mude de área, mude de emprego, mude de cidade, mude de país, fuja do medíocre, manda o bicho pra... Ninguém quer te ver feliz, todo mundo quer que você quebre o nariz. Ninguém quer te ver contente, todo mundo quer que você quebre os dentes. Ninguém quer te ver com alegria, pra muita gente isso é a morte. Vocês virão a mulher do nove. Ninguém quer te ver com grana, tapinha nas costas você cai com a cara na lama. Ninguém quer te ver com paz, beijou na frente e vomitou por trás. A gente faz bebê infantil, vai pra puta que eu pari, vai pra puta que eu pari. Não se meta na vida dos outros, você é um espírito de porco. A sua cabeça é outra, a sua memória é pouca. A gente escuta o nosso coração, a gente escuta o nosso coração, a gente escuta o nosso coração, a gente escuta o nosso coração. O amor é importante. Esse som é um Mediocritas com ninguém menos que o Karna, que também é sócio aqui do Café Brasil, né? Muito bem. Parte do texto que eu estou usando neste programa é um grande jabá. Está no meu livro, Diário de um Líder, que chegou agorinha às livrarias. Nele, eu relato dezenas de histórias que eu vivi ou das quais tomei conhecimento e que deixaram muito claro que liderança é mais do que dar ordens, é mais do que dar exemplos, é mais que orientar, é mais que motivar, é mais que intimidar, é mais que ensinar. Liderança é saber liberar conscientemente uma força interior que contamina as pessoas. Diário de um Líder, numa livraria perto de você, mas é só nas boas livrarias, né? Café Brasil. Como eu quero ver o livro que você à noite gosta de escrever. Queimando um coração e o seu diário, querida, será meu livro de oração. Já que estamos falando de diário, que tal o diário em versão de The Diary com Carlos Gonzaga, hein? Carlos Gonzaga, mineiro de Paraisópolis, ficou famoso como o cara que cantou o tema do Bat Masterson. Hein? Quem foi Bat Masterson? Putz. foi uma série de televisão baseada num personagem real do Velho Oeste americano. A série fez um baita sucesso na nossa televisão no começo dos anos 60. O tema era assim. Back when the West was very young, there lived a man named Master Sun. He wore a cane and derby hat. They called him Bad, Bad Master Sun. E o Carlos Gonzaga deixou assim. Ele nasceu e entre bravos se criou. Seu nome em lenda se tornou Bat Master Son. Bat Master Son. Não é por nada não, mas eu acho que o nosso Carlos Gonzaga deixou melhor que o original, né? Dá uma olhada na Cafepédia, que você acessa através do texto deste programa, publicado no www.podcastcafebrasil.com.br, no link Continue Lendo o Roteiro, logo abaixo do player. Lá você vai encontrar o caminho para saber quem foi Bat Masterson. E agora duas historinhas. A primeira, um amigo meu encomendou um serviço de revelação fotográfica. Olha, ainda existe, viu? Mas esqueceu de pagar a taxa de entrega de R$5. Ligou para a empresa solicitando que fizessem a entrega, que ele passaria depois para acertar o valor. A atendente disse que ou ele pagava os R$5 ou teria que passar na loja para retirar. Meu amigo mora a 60 quilômetros de distância da loja. Explicou para a moça e não houve jeito. Irritado, pediu para falar com o gerente, que repetiu a negativa, complementando: é uma questão de fluxo de caixa. Segunda historinha. Meu filho está trocando de carro. Encontrou uma boa oferta numa concessionária e fechou o negócio. Usou uma carta de crédito do consórcio e foi para casa ansioso pela liberação do possante. Uma semana depois, ligou para a loja e descobriu que tudo o que aconteceu foi uma troca de e-mails entre a loja e o banco. Já vamos para quase 20 dias desde que o negócio foi fechado e não há sinal de que o processo esteja no final. A loja empurra para o banco, que empurra para o terceiro, que empurra de volta e assim vai. Pois bem, o meu novo livro acaba de ser publicado, O Diário de um Líder. Nele eu faço uma constatação curiosa. Nunca se falou tanto sobre liderança, mas ao mesmo tempo jamais sentimos tanta falta de líderes. É como nas historinhas que eu contei, a maioria absoluta dos problemas que enfrentamos diz respeito à falta de liderança. A falta de gente com capacidade de resolver as coisas. O gerentinho da loja de fotografia não tinha autonomia, não tinha expediente, não tinha capacidade de julgamento e tomada de decisão. Era apenas um burocrata medroso que por R$5 perdeu um cliente. Os gerentinhos da loja de automóveis e do banco também não passam de escravos dos processos, conformados e inertes. Ambos praticam aquilo que eu chamo de ação não ativa, se é que você me entende. Fico imaginando a quantidade de dinheiro que as empresas gastam em treinamento dos funcionários para obter no final um resultado pífio. O blá blá blá não está surtindo efeito. Eu atribuo essa situação àquela velha e bem conhecida hipocrisia. Falamos uma coisa e praticamos outra. Estamos amarrados por uma sociedade que precisa desesperadamente de estabilidade. Fazemos um discurso hipócrita sobre inovação, autonomia e busca por oportunidades. Mas no dia a dia, odiamos os inovadores e as mudanças. Conformados com a burocracia e morrendo de medo de assumir riscos, substituímos a ação pelo discurso e todo mundo finge que está tudo indo bem. Ação não ativa, meu caro. Pois bem, é nesse contexto que eu lanço um livro que, a partir do óbvio, quer provocar você a rever uns conceitos sobre liderança. Conheça o livro acessando www.portalcafebrasil.com.br. agora um convite para você, olha só. No próximo dia 11 de julho, quarta-feira, o Diário de um Líder vai ser apresentado na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. É de graça, viu? E a partir das 19 horas, e é bom você chegar cedo, eu vou fazer uma mini palestra. Quero convidar você para que compareça. O tema é liderança. Será uma oportunidade para um encontro ao vivo entre pessoas que só se relacionam virtualmente. Ó, isso é fascinante. Além disso, quem sabe você se sinta provocado a transformar o blá blá blá em ação. Uau, que tal caminhar para o final do programa ao som da banda Black Hill, hein? Você ouve o balanço de Samboreando, de Luiz Carlos Batera e Oberdan Magalhães. E é nesse balanço que o Café Brasil, que mais uma vez fez o seu jabazinho, vai saindo de mansinho. Com o Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, liderando na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte André Mazeto, Marluí Miranda, Luiz Gonzaga, Karnak, Carlos Gonzaga e a banda Black Hill. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um templo devotado à boa música, bem no coração de São Paulo. Visite o www.auditorioibirapuera.com.br e acompanhe a programação. Eu tenho certeza que você encontrará um show que dará a você a sensação de experimentar a verdadeira essência da arte. Auditório Ibirapuera, um presente para seus olhos e ouvidos. Este é o Café Brasil, um programa que quer ajudar você a enriquecer o seu repertório. Olha só, não precisa concordar com o que a gente diz aqui não, basta pensar a respeito. E não esqueça, espero você dia 11 de julho, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. É de graça, não precisa nem comprar o livro, basta um aperto de mão e um sorriso. Para terminar, vamos com outra frase que consta em meu livro, é de Khalil Gibran. O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o expresse de forma simples. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.